Comprei uma trotinete para andar com a Lisette. A coisa que mais adoro é andar montado nela. Comprei uma trotinete para andar com a Lisette. Eu ando rua acima, rua abaixo com ela. Comprei uma trotinete para andar com a Lisette. A coisa que mais adoro é andar montado nela. Trot, trotinete, trot, trotinete, trot, trotinete. Trot, trotinete. Olá, caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris, na vossa companhia, o programa do Telefone Toca. Sejam bem-vindos. Eu ando com a Lisette de segunda a sexta-feira, começa a engasgar, eu espeto-lhe a mangueira, quando era no... Então, mais uma vez aqui estamos para divulgar o melhor da música portuguesa, mas não só, também as vossas mensagens. Está velhinha, já nem sei o que faço. Volto a apertar o capô, fiquei em baixo. Um dia um bocadinho cinzento este domingo, hein? Para irmos passear. Mas não há frio. Está na hora de empurrar. Vou chamar a malta para irmos passear. Que agora está na hora de empurrar. Ai, é mesmo de empurrar a caminhonete, a gasolina está cara. Então fique na sua casa a ouvir a Rádio Arco-Íris, o programa do Telefone Toca, pois é uma ótima companhia para si. aqui estaremos até às 12h30 para levar o melhor da música portuguesa e as suas mensagens. E por que não escolher uma música para oferecer a um amigo, a um irmão, a um filho, a um pai, a uma avó, etc, etc. Não, vocês sabem, vocês já têm o hábito. Então o número de telefone é o 02384800 e nós aqui estamos. Vou alugar um quarto. Desesperado, sem saber o que fazer. Ela controla tudo, mas eu amo essa mulher. Sou um prisioneiro, não estou a aguentar. Vai ser esta noite que tudo vai mudar. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Ganha coragem, escrever a mensagem. Meu amor, preciso de tem por mim. Cansado chego em casa e são perguntas sem fim. Ela é tão ciumenta, mas nunca tem razão. Tudo o que eu faço precisa explicação. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Ganha coragem, escrever a mensagem. Meu amor, preciso de Então aqui estivemos com este grande sucesso de quem? De Jorge Guerreiro, é isso mesmo. Vou alugar um quarto. Agora continuamos com Tonisha. E ela diz, todos me querem e eu quero algo. E esta música foi escolhida então da parte da senhora Joana Teixeira para a senhora Maria de Jesus, que está de parabéns. Então feliz aniversário para si também. É o que lhes deseja a senhora Joana Teixeira. Ai, todos me querem, eu quero algum aqui nesta voz de Tonicha, este grande sucesso dos anos 60. Agora continuamos com uma novidade, Irmãos Verdade, eles que vão estar connosco, quando? O 5 de novembro. Já pode marcar na sua agenda, 5 de novembro, grande festa com os Irmãos Verdade, Capa Negra. Um dia não perder numa organização de Rádio Arco-Íris, e isso aonde? Na sala de festas de Montição. Não falta. Agora Cabo Verde, amor sem mãe, sem placa, é só na feito de gente. É uma mensageira de cima, caminho de cabina com nene. História que traz gentes, dias. Batendo de palanca negra, gentes que passam doce e andam juntos. Gentes que vai na compasso, de cima e funerá. Celebra a vida, já sabe quando a casa vem, na bairro prenda, que sabe sanga. Quem diz que baixa na compasso, descende e fundará. Quem se lembra a vida, já sabe quando a casa vem, na bairro prenda, que sabe sanga. Que resgate de som de cima de Boriti. Samba e funaná, é isso mesmo que vamos dançar, mas não só. Então, o 5 de novembro, na sala de festas de Montição, com os Irmãos Verdades, eles que nos vão interpretar os grandes sucessos, como Isabel, Yolanda, etc, etc. Agora continuamos com a Sete Saias. Hey!

Quero sentir Santa Maria. On va commencer avec ses premières dédicaces et c'est un fidèle auditeur, Jérôme, qui nous a appelé pour souhaiter un bon dimanche à sa maman et à toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Il nous a demandé un des derniers tubes, alors tube je sais pas encore, mais de Chris Rivail avec George Frayle, Filha Dela. Faut regarder le clip. O presente que a vida te deu. Ai, ai, ai, esse amor é só teu. E será sempre teu. Ai, ai, ai, esse amor é só teu. O presente que a vida te deu. Ai, ai, ai, esse amor é só teu. E será sempre teu. Ela sabe o que eu quero, pretendo e desejo. Te namorar. E por vários motivos não quer deixar. Ela sabe que eu vivo lá fora. Me usa a cama, fala com ela. Agora tomo conta de ti. Oh, te amo, Maria. Te quero, querida. Oh, te amo, Maria. Vamos ser felizes pra toda a vida. Oh, te amo, Maria. Te quero, querida. Oh, te amo, Maria. Vamos ser felizes pra toda a vida. O presente que a vida te deu. Ai, ai, ai, esse amor é só teu. E será sempre teu. Ela não gosta de mim. Então aqui estivemos com o último tema de Chris Ribeiro, Jorge Freire. Filha dela, voilà. Uma dupla assim. Bem atendu. On continue e desta vez foi a senhora Esperança, que também é uma fidel, fiel ouvinte, que quer dedicar a próxima música à Ana. A Ana, que era animadora aqui na rádio, ela fez-lhe uma surpresa e ela queria agradecer da surpresa, por isso, e mandá-lhe muitos beijinhos com a família dela e um bom domingo. Olha. Então vamos lá todos cantar com Maria Lisboa. Maria Lisboa. Vem, meu amor, vamos fazer lá, lá, lá. Contigo, estou louca de te abraçar. Olho o relógio e já não consigo nem um minuto esperar. Quando estiver em teus braços, quero te fazer feliz. Vou cantar ao teu ouvido esta canção para ti. Contigo, estou louca para te ter. Quando tu não ligas, fico tão perdida. Eu quero logo te ver. Quando estiver em teus braços, foste embora, levaste a nossa paixão. Ficou um vazio, uma dor que não tem fim. Eras minha estrela, minha pura ilusão. Mas tu foste embora, não consigo estar sem ti. Mas meu coração diz que você deu. Está escrito nas estrelas do céu. Um coração cigano que anda tão perdido. Coração cigano, só quero estar contigo. Coração que chora por não estares aqui. Ser feliz, meu coração cigano. Quando foste embora e levaste o nosso amor, ficou uma ferida que não cura nunca mais. Eras meu sorriso, a minha luz, o meu melhor. Desde que te foste, a minha alma não tem paz. Mas meu coração diz que você deu. Está escrito nas estrelas do céu. Ai, coração cigano, que anda tão perdido. Coração cigano, só quer estar contigo. Coração que chora por não estares aqui. Coração cigano, quer que sejas minha. Coração que sonha um dia ser feliz. Meu coração cigano. Coração cigano. Este coração cigano de Luís Filipe Reis, tirada do seu último trabalho. Então não se esqueçam, podem telefonar para o 0238 43 48 00 para fazer as suas dedicatórias. Nós estamos aqui até às 12h30. E se não for de outra maneira, vai de empurrão, não é? Vai. Comprei um carro em segunda mão, mas toda a mulher quer andar comigo. Mas me levaram numa rua escura, ai que loucura, lá vem o castigo. Muitas das vezes deixo na vizinha, lá na descida, para o carro pegar. E se nós vamos dar uma voltinha, ela me ajuda o carro a empurrar. E se nós vamos dar uma voltinha, ela me ajuda o carro a empurrar. Ai, o meu carro não tem jeito não, só pega de empurrão. só pega de porrão. Mas elas gostam quando ligo o som. Pra brincadeira é bom, pra brincadeira é bom. Ai, o meu caro não tem jeito não. Só pega de porrão, só pega de porrão. Mas elas gostam quando ligo o som. Pra brincadeira é bom, pra brincadeira é bom. Não tem jeito não, só pega de empurrão, só pega de empurrão. Mas elas gostam quando ligo o som. Pra brincadeira é bom, pra brincadeira é bom. Ai, o meu carro não tem jeito não, só pega de empurrão, só pega de empurrão. Mas elas gostam quando ligo o som. Pra brincadeira é bom, pra brincadeira é bom. Ai, o meu carro não tem jeito não, só pega de empurrão, só pega de empurrão. Ai, nesta época o carro é mesmo de empurrão, porque a gasolina está mesmo muito cara, não é? Vai ser quase de empurrão, sim. Brevemente vai ser de empurrão. Porque a gasolina está aí, não há, e é muito caro. É verdade. Vamos continuar com um tema que se intitula Dançarina e foi pedido de la part de ses petits-enfants, Thiago e Sergio, ainsi que sa fille Sonia e son gendre Jordan, pour souhaiter à Marie-Lúcia un bon dimanche com muitos beijinhos, avec de très très gros bisous. Voilà, on écoute Dançarina. Ay, te caliento. Cuando yo muevo mi cuerpo, soy todo un talento. Tú sabes bien si lo bajo, ay, te caliento. Dame un trago que apenas voy a empezar. Dame un trago que no voy a parar. Toda la chica bailando hasta abajo, haciendo el paso de Anita. Cuando tú miras la pista son todas Dançarina. Loca pa bailar, loca pa bailar, loca pa bailar. Esa baby, esta que vuela, tiene una gana que no se congela. Se puso caliente, sacó las espuelas, ya no vino sola, anda con su gemela. Quiere que le dé alando y le voy a dar la dos. Tiene un par de pretendientes, pero aquí el duro soy yo. Sabe que en Brasil, al caserío le dicen papela. Ya rompe de media, pero esta noche me dice repela. Esta noche vino a ver, ella que era pa' bajar. Hoy me la llevo en el jet, pa' San Pablo, na, na, na. Esta noche vino a ver, ella que era pa' bajar. Me la voy a llevar en el jet. Chérie, t'es fait tes valises, on a quitté le bendo. Personne m'a vu venir, non, je suis monté crescendo. Le point commun de mes ennemis, c'est la vue sur mon dos. Numéro comme Neymar ou Ronaldo. Dame un trago que apenas voy a empezar. Dame un trago que no voy a parar. Toda la chica bailando hasta abajo, haciendo el paso de Anita. Cuando tú miras la pista son todas Dançarina. Loca pa' bailar, loca pa' bailar, loca pa' bailar. Tra, pégate que tra, tra, ferreame tra, tra. Sabe que te prendo con mi tra, tra, tra, tra. Pégate que tra, tra, ferreame tra, tra. Sabe que te prendo con mi. Oh, me demande pas ce que je fais. Je vois jamais ton nom s'afficher sur le bigo. Me demande pas ce que je fais. Je suis toujours en train de remplir les frigos. À la base c'était pas moi. À la base t'étais pas là. J'augmente les prix comme Malboro. J'suis comme les mecs en Costa. Madame m'appelle, j'réponds nan. J'veux des vacances loin de Paname. On prend la fuite, on dépose des armes. Chemise ouverte sur le canapé. Bébé, ça mais chaque jour de la semaine, je veux toi. Bébé, ça mais en portugais, en français, lingala. Bésame, chaque jour de la semaine, je veux toi. Bésame, en portugais, en français, lingala. Dame un trago que apenas voy a empezar. Dame un trago que no voy a parar. Toda la chica bailando hasta abajo, haciendo el paso de Anita. Cuando tú miras la pista son todas

bem com todo o meu calor. Sei que agora encontrei tudo que sonhei. Vai recomeçar. mensagem que nos deixa aqui o grupo Irmãos Verdade. O mundo vai ter que mudar. É bem verdade. Já, é bem verdade. Irmãos Verdade. Ils seront parmi nous le 5 novembre prochain. Rendez-vous à ne pas manquer, une exclusivité Radio Arc-en-Ciel. 5 novembre, salle Montition à Saint-Jean-Blanc. La salle, vous la connaissez. L'endroit, vous le connaissez. Le groupe, vous le connaissez. Il va avoir encore plein de surprises, comme d'habitude. Exactement. Mais venez, venez découvrir ce groupe exceptionnel, Irmãos Verdade, le 5 novembre prochain. Salle Montition à Saint-Jean-Blanc. Sincèrement, on a des bons échos. Hein. On a déjà des oui, appels. Oui, il y a déjà des appels. Le tarif, il est de 12 euros, 10 euros pour les adhérents. Vous pouvez encore adhérer à Radio Arc-en-Ciel et profiter des tarifs préférentiels pour lors des entrées des balles de Radio Arc-en-Ciel. Pour être adhérent de Radio Arc-en-Ciel, c'est très simple. Il suffit de venir nous voir ici, en semaine, en week-end, un samedi matin, voir Christine, nous, le dimanche matin, pourquoi pas. Ou bien d'envoyer votre cotisation. La cotisation, c'est une cotisation annuelle de 20 euros. Une fois par an, vous nous envoyez ça ici à Radio Arc-en-Ciel et vous serez adhérent, vous participerez aux activités de Radio Arc-en-Ciel, de l'association surtout, puisque derrière Radio Arc-en-Ciel, c'est une association. Donc voilà, on espère que vous pourrez participer à cette soirée, mais surtout aussi également être adhérent de notre association IOTA. Voilà, Irmãos Verdade, c'est le 5 novembre prochain, une soirée organisée par Radio Arc-en-Ciel avec le groupe Capa Negra pour animer le bal. Ben voilà, que dire d'autre à part de venir? Ben venez, venez nombreux, emmenez vos amis. Pourquoi pas des copains qui connaissent pas cette musique-là, les emmener pour découvrir. Hein, oui, ça sera un style différent, mais un style que vous pourrez danser, mcher, chanter. Ils ont plein de thèmes que vous connaissez. Hein, Isabella, Yolanda, Yara, plein de chansons à succès. Ils sont des rythmes chauds. Voilà, plein de chansons à succès. Ils existent déjà depuis, je crois, plus de 15 ans ou 20 ans même. Donc voilà, Irmãos Verdade, le 5 novembre prochain, salle Montition à Saint-Jean-Blanc, une organisation de Radio Arc-en-Ciel. Venez, venez, venez. Et on continue en kizomba. On continue en kizomba. La prochaine chanson, elle a été demandée de Paula para uma amiga especial, Cidália, que está de parabéns hoje, com muitas felicidades. Vamos ouvir uma música de kizomba. Espero que eu não possa se desculpar. Tô na cama a pensar só em ti. Não sei o que fizeste, oh baby Janine. Mesmo fosse cego, tinha olhos pra ti. Love como o nosso, eu nunca nem vi. No quarto na cama a pensar só em ti. Não sei o que fizeste, oh baby Janine. Mesmo fosse cego, tinha olhos pra ti. Love como o nosso, eu nunca nem vi. Tudo começou numa brincadeira. Olho pra ti, vejo a minha vida inteira. Tu és muito mais que feste e bebedeira. Tudo começou numa brincadeira. Olho pra ti e vejo a minha vida inteira. Tu és muito mais que festa e bebedeira. És a minha miúda, és a minha musa. Toca no meu groove, me tira só a blusa. Me usa e abusa, me usa e abusa. Me usa e abusa, não. Olha pra mim, deixa que eu sei. Tu ganhou teu corpo, tipo sou DJ. De zero uma deixa. Nota 100, cria mente, mas senti não tão bem. Melhor pra mim, deixa que eu sei. Nunca no teu corpo, é tipo sou DJ. De zero até já, tu és nota 100. Cria mente, mas senti não tão bem. Não sei como foi, mas foi repentino. Vamos ficar juntos, acredito no destino. Quando eu tô doida, é pra ti que eu ligo. Se não tô contigo, baby, sinto-me perdido. Sabes o que acontece quando estou contigo? Para de me tratar como se fosse desconhecido. Foi obra do cupido. Vamos fugir daqui, vamos para o paraíso. Baby, deixa disso. Hoje eu tô contigo. Te amo, sou de fofo. Te amo, Andy Rodrigo. Eu tô no ativo. Eu já te tinha dito. Objetivos traçados, somos realizados. Yeah, yeah, yeah. Quero que sejas só uma memória. Volta pra mim, acaba só nossa história. Não sei como faz, mas a culpa é tua. És do outro planeta, tu és a minha lua. Não sei como

no Algarve, outra turista. Gostou da vista e também gostou de mim. Depois nas ilhas, americana, viu maravilhas e também ficou assim. E agora dizem sou o amor da sua vida. Não sou nada com medidas no tamanho da paixão. Também me pedem para não ter a língua morta. Hoje sou um poliglota, aprendi bem a lição. Sei dizer je t'aime, I love you, do mato bacu, do mato bacu. Sei dizer je t'aime, I love you, do mato bacu, do mato bacu. E hoje a malta portuguesa já só diz de norte a sul, do mato bacu, do mato bacu. E o turismo com certeza está gostando para chuchu, do mato bacu, do mato bacu. Tomates, tomates, tomates, tomates, tomates, tomates, tomates, tomates, tomates, tomates, tomates, tomates, tomates, tomates, tomates, tomates, tomates, tomates, tomates, tomates, tomates, tomates, tomates, tomates, tomates, tomates, tomates, tomates. E hoje a malta portuguesa já só diz de norte a sul, tomates bacu, tomates bacu. E o turismo com certeza está gostando para chuchu, tomates bacu, tomates bacu. Quantas vezes me deste a volta à cabeça? Dizias já volto depressa, mas não. Quantos dias fechado, trancado no quarto, sentado com o teu retrato na mão. E dizias todos os dias: quero casa e duas filhas. Mas agora já é tempo de seguir. Agora é tempo de seguir. Sem ti, mesmo que tenha vontade de te beijar outra vez. Agora é tempo de seguir. Mas eu sei que eras a minha cara metade. Mas agora é de vez. Quantas vezes tentei-te apagar da cabeça, só que todas foram tentativas em vão. Quantos dias pra você visitar o meu quarto, eu e tu toda noite agarrados no chão. E os planos que a gente tinha, uma casa e duas filhas. Mas agora já é tempo de seguir. Agora é tempo de seguir. Eu senti, você era minha cara a metade. Mas agora é de vez. Agora é tempo. Agora é de vez. Sei que sente falta da minha voz. Tem saudade de nós dois a sós. Só tu e eu. Sei que sente falta da minha voz. Tem saudade de nós dois a sós. Só tu e eu. Agora é tempo de seguir. Tenho frio, só penso em ti. Espero uma resposta, não posso ficar assim. E os nossos sonhos esperam por nós. Diz-me se os vamos cumprir. Passo noites em branco, lembrando os momentos. Sinto-me tão preso, e agora? O que tu queres? Queres de mim?

Anjo Jicalema Frágil, vamos continuar com a Transmontana. Foi pedido do Sr. Lourenço, que deseja um bom domingo ao Fernando Monteiro, ao José Anastácio, ao Francisco Correia, a toda a equipa da rádio, a todos um bom domingo. Ele pediu a Transmontana. De Banda Lusa, mas é o Marante. É o Marante. Maravilhas eu fui ver. O amor conheci, a mulher com quem sonhei. Com ela vivi, e acho que não esquecerei. Oh, lá, lá, olha a Transmontana. Olá, olá, linda Transmontana. Olá, olá, aqui é meu coração. Tu és tão bonita, és linda como ninguém. Em mim acredita, não tenho outro homem. Amor vou pedir, prometo que vou voltar ao norte e vir, para não mais sair, e contigo vou casar. Oh, lá, lá, olha a Transmontana. Oh, lá, lá, mulher minha paixão. Deixa que caia, hoje eu vou amanhecer na ganda. E se a casa cair, deixa.

que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria com isso à janela. E em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar. A minha Lisboa. E a Dona Maria cantar à janela. Em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria com isso à janela. E em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar. On continue après Tony Carreira, Lisboa, vamos para o Brasil com Ivete Sangalo. Vai ser as melhores e músicas novas de Ivete Sangalo, não é? É isso? Isso, está solteira. Ah, ela está solteira. Não está só. Ela veio há pouco tempo que ela teve um bebê. Não, acho que não. Não sei. Eu vou lançar a braba. Chama as amiguinhas que gostar da cachorrada. Bora, bora, que hoje é dia. Eu vou lançar a braba. Chama as amiguinhas que gostar da cachorrada. Sequência de botadona na raba dessa malvada. Sequência de botadona na raba dessa malvada. Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada. Vai ser pá, pá, pá.

Vai ao castigo. Toi. Estamos na reta final, hein? Oui. N'oubliez pas, le 5 novembre prochain, on répète, 5 novembre prochain, Radio Arc-en-Ciel organise sa soirée anniversaire de, c'est le premier bal de cette rentrée 2022-2023, organisée par Radio Arc-en-Ciel avec, en exclusivité, Ilmange Verdad, qui seront parmi nous. Salle Montition, un rendez-vous à ne pas manquer. Soyez présents, soyez au rendez-vous. Marquez déjà une petite croix sur votre agenda, parce que ça ne se reproduira pas de sitôt. 5 novembre prochain, Ilmange Verdad, le groupe Capanegre. L'entrée est de 12€, 10€ pour les adhérents. Donc n'oubliez pas ce rendez-vous, c'est le 5 novembre. Voilà. Ça approche. Ouais, c'est dans quelques semaines, hein. Moins d'un mois. On continue avec Rui Bandeira, Do Lado da Razão. Como é bom ficar sempre do lado da razão, não é? É bom, é. Rui Bandeira. Comme la gaita, Rosenos, c'est aussi son dernier thème, je crois. Oui, tout à fait. Oui. Virando de roda, assim é que é. Numa noite de farra, ninguém nos para na tasca do Zé. Vamos dançar, rapaziada, que esta dança tá na moda. Vamos dançar, rapaziada, que esta dança tá na moda. Vamos dançar, rapaziada, que esta dança tá na moda. Vamos dançar, rapaziada, todos, todos nessa roda. Entra na roda e começa a dançar. Afinada, lolé, lolá. Uma quadra cantada provoca risada, é muito patuá. No final desta festa, o que sempre resta, cerveja e jagdá. Muito álcool na testa, daquilo que não presta, mas é o que há. Vamos dançar, rapaziada, que esta dança tá na moda. Vamos dançar, rapaziada, que esta dança tá na moda. Vamos dançar, rapaziada, que esta dança tá na moda. Vamos dançar, rapaziada, todos, todos nessa roda. Entra na roda e começa a dançar. Il est pile poil midi et demi. Tout à fait. Midi 30 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. L'heure pour nous de vous laisser. On va vous laisser avec Georges Fred, hein, c'est ça? C'est ça. Ou Pensado Emigrante. Une vieille chanson de Georges Fred. Un bon dimanche à vous tous. Ben oui, avec le temps qu'il fait, faut. Ouais, il pleut pas. Je pense qu'il pleut pas. Je sais pas. Il fait chaud, en tout cas. Ah, tu trouves qu'il fait chaud? Il fait doux, on va dire. Ouais, on va dire, il fait pas froid. Pour l'époque, on est fait. Oui, ça va. On n'a pas encore allumé, le chauffage encore. En tout cas, un bon dimanche à vous tous. On vous souhaite une très bonne semaine. N'oubliez pas, le 5 novembre, Radio Arc-en-Ciel organise sa soirée d'anniversaire avec le groupe Capanegra pour animer le bal et surtout avec l'artiste, les artistes, puisqu'ils seront au complet, les quatre artistes, il mange, verdad. Oui, parce que, en fait, tu sais que, en réservant les billets, j'avais les noms. Et donc, verdad, c'est le vrai nom de famille de certains d'eux. Pas des tous. Capverdiens ou des Angolais. Ouais, ça doit être, pour moi, ils sont portugais, mais, sur le papier, ils sont portugais, mais après, oui, je crois qu'ils viennent du Cap-Vert. Ils sont issus, ils ont des origines du Cap-Vert. Mais en tout cas, voilà, verdad, c'est leur nom de famille, donc, ils mangent verdad. Certains sont frères, voilà, pas tous, mais certains sont frères, voilà. On va en savoir peut-être plus, dans les prochaines émissions. Oui, prochaines émissions. En tout cas, on a essayé de demander, j'ai demandé tout à l'heure si je pouvais avoir une interview. Donc, à leur impresario, on va essayer d'en savoir un peu plus. Et puis, si éventuellement on n'en sait pas plus, il faudra venir le 5 novembre. Parce que de toute façon, on ne saura pas tout, même lors d'une interview. Il faudra venir les voir sur scène. Vous verrez, moi j'ai eu déjà cette occasion de les voir. Ils sont vraiment exceptionnels sur scène. Donc, on prendre des photos. 5 novembre prochain, voilà. Allez, à la semaine prochaine. Bon dimanche, au revoir. A fé e as tradições que eu nunca esquecer. Relembra a mocidade, recorda com mensonge, you know?